aconteceu. Que clima gostoso entre a gente. Tá ficando viciada, vai ficar apaixonada na pegada do vaqueiro diferente. Você me procura porque tem coração carente. Tá com ele, mas não ama na verdade. Só se engana, finge amor, mas sei que nada sente. Mas eu vou continuar no seu jogo de mentiras. Ser seu amante fiel, ter você como troféu. Disputar com ele todo dia. Eu sei que quando decidir, vai me escolher primeiro. Porque eu sei que ele é fraco e não tem nem a metade da pegada que tem o vaqueiro. Que culpa tenho eu se você tá aqui na cama com esse cara, só dá pra dormir. Com ele você tenta e nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Que culpa tenho eu se você tá aqui na cama com esse cara, só dá pra dormir. Com ele você bebe, nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Eu juro que não. Gostoso entre a gente. Tá ficando viciada, vai ficar apaixonada na pegada do vaqueiro diferente. Você me procura porque tem um coração carente. Mas tá com ele, mas não, na verdade só se engana. E de amor, mas sei que nada sente. Mas eu vou continuar no seu jogo de mentiras. Ser seu amante fiel, ter você como um troféu. Disputar com ele todo dia. Sei que quando decidir, vai me escolher primeiro. Porque eu sei que ele é fraco e não tem nem a metade da pegada que tem o vaqueiro. Que culpa tenho eu se você tá aqui na cama com esse cara, só dá pra dormir. Com ele você tenta e nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Que culpa tenho eu se você tá aqui? Não só dá pra dormir. Com ele você tenta e nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Que culpa tenho eu se você tá aqui? Na cama com esse cara só dá pra dormir. Com ele você tenta e nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Culpa tenho eu se você tá aqui na cama com esse cara, só dá pra dormir. Com ele você tenta, nada acontece. Enquanto em minha boca você se derrete. Eu juro que na na na na na na na oh, na na na oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sabe no Ceará.